lago sem águas, como um pássaro sem asas, é como me sinto sem ti. Me sinto incapaz de transbordante, como um pássaro ao voar, é como me sinto contigo. Me sinto muito forte pra lutar. Onde me mandar eu vou, quiser eu te darei. Contigo me sinto seguro, capaz de ir além, além do que eu posso ver, do que eu posso imaginar. Vou além de minhas limitações, sei que posso conquistar. Me entrego aos teus cuidados, pra ti eu quero sempre viver. Onde me mandar eu vou, o que quiser eu te darei. Contigo me sinto seguro, capaz de ir além, além do que eu posso ver, do que eu posso imaginar. Vou além de minhas limitações, sei que posso conquistar. Fazer o convite pra vocês. Dia 16 de agosto eu estarei no lançamento oficial do Ministério ES aqui em Sorocaba, e nós aguardamos todos vocês. Beijo, valeu. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, galera. Além do que eu posso ver, do que eu posso imaginar, vou além de minhas limitações, sei que posso conquistar.